Lé 6225, passa nível 160, chama agora o centro de serviço na frequência 1260, alterna 1288. 260-288-6225. Bom dia. 963, posição 9, pushback e acionamento. 963, autorizado pushback e acionar. Pronto, táxi. Autorizado, chamaremos táxi. Bom dia, 249, informação boa. 49, sendo indicação via chegada BOMF desse, mantenha 4 mil pés, ajuste de metro 9016. Via BOMF 4 mil, com 016, 249. Chegamento 201, decolado de 36, controle de rodão 20.8. 208, bom, legal. Contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submanter nível de voo 360. 360, na São Bruno, Corona. Três para o táxi, PLP 64, 3 pistas cantinas de alternativa. Voo 963, autorizado táxi na Índia. Na porta, ponte, perdão, no zero, pronto. Que legal, no zero, no meio. Partido, destaque, departamento, ponto de espera da Índia, pronto. 1964, 63. Bom dia, 963 da Globo, aproximando o ponto esperando no zero, pronto. O 963, autorizado a ler, decolapso no zero, vento 100 graus, 069. Afirmativo 963, a linha decola 10. Podendo corrigir agora na frequência 125.1, alternado 128.35, Oxandé 62 de nono. 251, secundária? 128.35. 2835, modo legal. Decola 4-2, chama o controle de frequência 1-2-0-10-8. 0-8-9-6-3, obrigado. Bom domingo. Bom dia, Gol 963, decola Sanvo 1, transição Dóquilo. Gol 963, bom dia, contato radar, suba para o nível 360. 360 no perfil 963. O número 49, desça via para 2.000 pés, ajuste no 0 no meio, informe estabilizado. Desça via para 2.000 pés, reportará estabilizado no afirmativo. Gol no 963, chame agora Recife, frequência 125.1, alternado 128.35. 251-2835, obrigado, bom dia. estabilizou o gol no 649. Todo 649, completa a aproximação, Xemê Torre, Salvador, 118, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, bom dia, gol 649, estabilizado em LSX3. Salvador, bom dia, gol 649. Nave suficiente, aproximação. Autorizado pouso, vento de 1,00 graus, meia dúzia. De pouso, gol na 649. Está autorizado a acionar, deixa eu ver. Vento voa no 649, por gentileza? O vento 1,00 graus, 5 nós. e o Gol 649 pode prosseguir no táxi? Afirmo, seu solo foi aos 5.6, chama 121 decimal 9 para a entrada no pátio pela Juliette. 209. Serra Bravo, Serra, o controle. Prossiga. Serra Bravo, Serra, mantenha-se em regra de voo visual. O ajuste em Salvador no 06, vou ir na proa de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Autorizado, direto ao CEASA, o Serra Bravo Serra. E Serra Bravo Serra? Desça para 1.500 pés, Papa Romeu, Serra Bravo Serra. Papa Romeo, Serra Bravo, Serra, controle. Serra Bravo, Serra, prossiga. Você tem conhecimento da área proibida de Camaçari? Você tem conhecimento da área proibida de Camaçari? Vamos para o lado, Capô. O senhor conhece a área proibida de Camaçari? Pô, a dona Pô. Sete. Eu vou consultar com a dona Pô no Bruno Coan. Não, negativo, ainda não recebo informação radar de aeronave. Boa, Pô, estamos a 21 milhas afastado, o Coan. Passou um cheque no seu equipamento, o Serra Bravo Serra. Boa, Bravo Coan. Negativo ainda, Papa Romeo, Serra Bravo Serra, ainda não recebo informação. Você não recebe modo alfa, enxame ou soltar? Nenhuma informação, o Papa Romeo, Serra Bravo Serra. Mantenha-se em regra de voo visual, informe na SEASA. Boa, confirme sua base de manutenção, Serra Bravo Serra. Olá, Jocó. Na rotação do quarto, cultura de fruta, Jocó. Tava bom pra dar uma olhada no céu em Salvador. Sério. Serra Bravo 1092 ao controle. Uma boa, 1233, ponto de espera da 10. 1233, está autorizado alinhar, decolar pistão 0, vento 1, 00 graus, 8 9. Alinha, decolar pistão 10, 1233. Bom, mediuno, desça para o nível 050. Bom, mediuno, desce para o 050, gol 1092. Bom, tu abravo, tu arra. Tá, mas 1 minuto para a água, tá bom, Serra Bravo Serra. Chame a Torre Salvador, frequência 118.95. E no solo, faça um check nos equipamentos. Em nenhum momento recebi informação de aeronave. Tudo bem, pô. Eu só vou fazer um check. Obrigado. Deixa o Serra Bravo, Serra, prossiga para o final do 17, reporte. Decola os 1-5, chama o controle de frequência 1-2-0-8. Bom dia, contato radar. Suba via Arbor 1 para o nível 360. Arbor 1, 360, voo 1233. Controle Salvador, bom dia, voo 755, sem informação hotel. Via voo 755, acione a identificação, via Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste 1016. Via Bonf, 4.000 pés, com 1016, voo 755. graus, é autorizado pouso, pista 17, vento 120 graus, 8 nós. Controle com 092, devido a algumas formações na proa de dona, poderia voar na proa do IGCA, reduzindo? Plano 092 está livre, desvio de formação, desça para 2 mil pés, o ajuste na 096, informe e estabilizar no final do procedimento. 110, 2 mil pés, livre de desvios, vai informar e estabilizar com 092. Cabral, você acha somos 19, compacto? Compacto 4. Está autorizado o retorno, Itaque, compacto 4, estacionar a frequência livre. Boa. 10. Solicita o voar Alefa. Autorizado Alefa, gol no 233. Agradece, Alefa, 233. Bom dia. Fecha aí. 2 Salvador, muito bom dia, Azul 2704, Azul 2704, autorizado a linha decolar. Pistão 0, vento 1, 30 graus, 8 mais. Pai Quer que é autorizado a acionar, chame táxi. Estabilidade aérea X-Ray 10. Ono 092, chame a torre Salvador, 118 decimal 95 e tomou posse. 1895, até já. Ono 755, autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe estabilizado, o ajuste 1096. 72.000 com 1096, possibilidade de voar na proa de Duna, voo no 755. Autorizado, direto Duna. Autorizado para o Edu, não autorizado procedimento, está estabilizado. Gol no 755. Doutor Salvador, bom dia, Azul 2704, perfil da FUCA. Ali, Azul 2704, contato radar, suba para o nível 330, na saída FUCA. 330, saída FUCA.